Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, por que estamos estudando o Apocalipse? Se ainda há tantos que dizem que ele é um livro que aterroriza. Em primeiro lugar, porque sabemos que o Apocalipse não atemoriza ninguém. Pelo contrário, ele nos traz conforto. É um livro que nos educa. Basta ver que estamos sempre repetindo aqui o versículo 7 do capítulo 10. Os anjos e os sete trovões, João e o livrinho, onde nós lemos: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O mistério de Deus está sendo revelado. O homem vai deixar de ter medo, de perseguir, porque aqueles que têm medo são estes os que perseguem. Porque todos seremos iluminados pelo conhecimento de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Evidentemente que lhes falo de um Deus que é amor, não de um Deus que querem responsabilizar por todos esses excessos dramáticos e sangrentos da história religiosa do mundo. Não. Deus é amor. Aprendemos com João Evangelista, que naturalmente aprendeu com Jesus. Não fosse João Evangelista, o discípulo amado. O Apocalipse é para jogar luz sobre os nossos espíritos. Não é carta de um inimigo. É uma revelação de um amigo muito instruído nas coisas divinas, espirituais, morais, sociais, humanas. Mensagem escrita a seus amigos para que se precatem, isto é, para que tomem cuidado, sejam precavidos e ajam corretamente de acordo com a lei que rege não somente o microcosmo, mas o macrocosmo, isto é, que nos rege a nós, seres humanos, e os corpos celestes e as humanidades, não somente a nossa pequena humanidade terrestre, mas também a humanidade espiritual. E assim, nós teremos o nosso espírito rejuvenescido, e seremos instrumento, causa e efeito, de uma imensa expansão da inteligência. Inteligência clareada pelo amor divino, porque não basta instruir o cérebro, é preciso educar os corações. Apocalipse de Jesus para os simples de coração. o livro mais importante da atualidade mundial. O livro mais notável que abre o terceiro milênio das nações. Porquanto nele estão as bases da civilização nova. E o Brasil, o nosso querido Brasil, tem essa chave na mão para abrir os caminhos do mundo para e no terceiro milênio. Mas é preciso acreditar no Brasil. Ao Brasil, o próprio Jesus está entregando a chave que abre os segredos de Deus, conforme acabamos de ler no capítulo 10. Atentaram aí? Capítulo 10, do versículo 7, que diz o seguinte: mas nos dias da voz do sétimo anjo, é bom repetir, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumpre-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Por que que eu repito tanto essa passagem? Porque aqui está a nossa libertação. Espírito livre é aquele que tem conhecimento. Mas é necessário também que com este conhecimento ele construa o seu mérito. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Impossível? Ah, então você não conhece o Evangelho. Porque Jesus, no capítulo 19, das suas palavras e exemplos, na narração de Mateus, nos versículos 25 e 26, nós vamos aprender uma coisa que ele ensina e que tira de nós toda a preocupação de não podermos realizar o que temos de fazer. Ele vinha explicando aos discípulos e apóstolos quão é difícil a um rico entrar no reino dos céus. E aí tem aquela famosa passagem no versículo 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Agora os 25 e 26. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, Senhor, quem pode ser salvo? Ao que Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: o que não é possível aos homens, para Deus sempre é possível. E você dizer que, mas é para os profetas a revelação, eu já expliquei aqui e aconselhei-o e também aconselhei-a a lerem o primeiro volume do Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Que lá está explicado que quando nos integramos no espaço e no tempo de Deus, nós nos tornamos mais que profetas, porque nos transformamos na própria profecia. As trombetas estão tocando. Mas eu já disse a vocês, eu vou repetir. Lembrem-se do conselho de Napoleão Bonaparte, que a melhor figura de retórica, isto é, de um discurso, é a repetição. Não a repetição chata, mas a repetição eloquente, construtiva. Num mundo em que tudo distrai a concentração das criaturas, é bom que saibamos dizer as coisas importantes mais de uma vez, de forma que vocês não coloquem de lado aquilo que pode significar as suas próprias salvações. Já lhes falei que há uma outra trombeta. E quem a anuncia é o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 53. Isto, porém, afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos apresento um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Que coisa, hein? É por isso que eu sempre lembro o Einstein, quando ele provou que matéria não existe, que existe é energia. À medida que o homem for aprendendo essa coisa, porque a ciência virá sempre em socorro da religião, porque a religião intui, e a ciência vem e vai comprovar em laboratório. Quando todos percebermos a importância do que diz aqui o apóstolo Paulo, versículo 53, da sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade, aí vocês vão entender que, com o passar do tempo, os nossos corpos carnais tomarão uma feição mais próxima do espírito. Milênios hão de passar, certamente, mas isso vai acontecer. Quando ele diz também, no versículo 50, isso porém afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, é evidente que nós temos a confirmação disto na palavra de Jesus, a samaritana, vocês se lembram? No Evangelho segundo João, no capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito. Veja que Jesus não está dizendo que Deus é carne. Deus é espírito. Portanto, o seu reino é um reino espiritual. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e verdade. Veja como é necessário juntar a nossa humanidade, a humanidade carnal, a humanidade espiritual. Isto está previsto no Apocalipse, na descida da Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, a transformação que será oferecida a todos. Mas ao livre-arbítrio, Deus é tão libertário que nos dá o livre-arbítrio. Você que escolhe, diz Paulo no versículo 51 da mesma primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Eis que vos digo um mistério, vos apresento um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Deus oferece essa transformação. Mas é necessário que reconheçamos o valor do Espírito. O Apocalipse fala mais ao Espírito. Quem só vê carne em tudo que é canto, tem dificuldade em entender o Apocalipse. Mas para esse, eu procuro o socorro do esclarecimento em João, novamente, no Evangelho, melhor dizendo, de Jesus, segundo João, no capítulo 6, versículo 63. O que é que diz Jesus aqui? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então essas palavras aqui que não são minhas, são de Jesus, são Espírito e vida. Quando ele diz que a carne para nada serve, ele se refere à carne como nós a vestimenta, que depois de usada é trocada por outra melhor. Mas a carne tem que ser respeitada. O suicídio não resolve as angústias de ninguém. Os que pensam suicidar-se, acreditando libertarem-se do sofrimento, estão totalmente enganados. Porque ao procurarem a morte, vão encontrar mais vida. E, portanto, sanções. Você feriu uma carne que não te pertence. Foi você que criou a sua própria carne? Então você diz que é sua. É de Deus. E tem que ser divinizada pelo seu comportamento. O Espírito é tão importante que no Evangelho, também de João, no capítulo 3, versículo 8, estou falando devagar para vocês acharem. O que é que Jesus, nosso Senhor, diz? Que o Espírito sopra onde quiser. Ele diz assim, ó. Está falando a Nicodemos. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Todos nós somos nascidos do Espírito, que somos criaturas do Criador. Agora é necessário que saibamos isto conscientemente. É aquilo, o aluno vai para a escola, uns aprendem bem e outros não aprendem tão bem assim. Depende do esforço, depende do mérito de cada um. Paulo apóstolo é extraordinário. Ele nos manda um alertamento que eu transcrevi a partir da página 17, se não me engano, há muitas edições, da Epístola Constitucional do Terceiro Milênio. É, aqui está na página 18, nessa nova edição. Isso eu falo para todos os estudiosos do texto sagrado, de todas as religiões, mesmo aquelas que não são tomadas como cristãs. Porque se a trombeta toca um som incerto, quem se apresentará para a batalha? Advertência do apóstolo Paulo, Epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Porque se a trombeta toca um som incerto, quem se apresentará para a batalha? Bem, abriram aí? É tempo para vocês prestarem bem atenção. Estou falando bem devagar, porque isso é uma coisa muito, muito séria. Anotaram aí? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Então, aprendamos a tocar bem essa trombeta. Por isso, é que nós vamos ao término do capítulo 14 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, a vindima. Temos falado muito da ceifa aqui, das vozes, versículos 17 a 20. Então, saiu do santuário de Deus, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele também uma foice aguda. Ainda saiu do altar outro anjo, que tem poder sobre o fogo, e falou com voz potente ao que tem a foice aguda, dizendo: toma a tua foice aguda e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Meus amigos e meus irmãos, eu leio o Apocalipse com muito prazer. Mas o coração, vez por outra, também fica tomado de tristeza. Porque a gente sente que ainda a ignorância vai em muitas almas. E nas minhas preces eu estou sempre perguntando, como eu disse no princípio, Jesus, como transformarás o Brasil em coração do mundo e pátria do Evangelho? Eu quero terminar o programinha de hoje lembrando as palavras do nosso divino chefe. Eu já apresentei aqui no princípio, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículos 25 e 26. Particularmente no 26. Quando os discípulos perguntavam ao Mestre: Jesus, mas dessa forma ninguém se salvará. Quem se salvará então, Senhor? E ele disse: o que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Portanto, não se desesperem nunca. O que pode parecer impossível para cada um de vocês, para nós, sempre haverá solução em Deus. Por isso, não demorem em fazer a remessa das preces para a corrente de orações, para o templo da boa vontade. Esta é uma luta sem tréguas contra o mal. O mal é passageiro, mas enquanto a gente for ignorante das coisas espirituais, ficamos ao sabor dos seus prejuízos, prejuízos do malefício que é não conhecer a lei divina. Porque aquele que ama o seu semelhante quer o bem dele. E como diz João, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amemos-nos então uns aos outros, de forma a merecermos o dom da profecia. Porque diz o apóstolo Paulo que o dom da profecia é superior ao dom das línguas. Ok? Então, entremos na sintonia de tempo e espaço, de espaço e tempo divinos. E seremos mais que profetas, nos transformaremos na própria profecia, porque estaremos integrados na lei de Deus. Deus está presente! Viva Jesus! O Cristo está aqui! E já vem! Em nossos corações! Para sempre!